bom e fui me acertando no correto tom. Eu vi seu cabelo se jogar ao céu, foi tiro certeiro e acabou com fel. O seu passo bem ritmado, então era nota sem lamentar. Canção, vamos reservar logo um salão só para nós. Meu olho brilhou com emoção e acelerou o meu coração pra comemorar, soltar rojão a sós. Vem cá, que eu quero ser o seu único par. Vem cá, quando eu for fraco me encorajar. Vem cá, dividir comigo o que eu conquistar. Vem cá, temos um pro outro muito a ensinar. Nessa vida complicada demais, só você para me conceder paz. Nosso mundo vamos já construir, pro amor tão bom sincero fluir. Passando um relance bom e fui me acertando no correto tom. Eu vi seu cabelo se jogar ao céu, foi tiro certeiro e acabou com o fel. O seu passo bem ritmado, então era nota sem alentar. Canção, vamos reservar logo um salão só para nós. Meu olho brilhou com a emoção e se acelerou meu coração a comemorar, soltar rojão a sós. Vem cá, que eu quero ser o seu único par. Vem cá, quando eu for fraco me encorajar. Vem cá, dividir comigo o que eu conquistar. Vem cá, temos um pro outro muito a ensinar. Nessa vida complicada demais, só você para me conceder paz. Nosso mundo vamos já construir, pro amor tão bom sincero fluir.